Muito bem, meus caros, boa noite. Estamos aqui para a nossa sétima aula. E, por favor, vejam se vocês estão ouvindo bem, se a imagem também está nítida, para que o pessoal do SEDET possa resolver qualquer possível problema. Avisem pelo chat se estiver acontecendo alguma coisa. Mas eu acho que está tudo ok, né? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre Henry James. O ensaio que nós vamos estudar hoje, na verdade, é um prefácio, é um dos prefácios que o Henry James escreveu para a famosa edição de Nova York. É o prefácio ao romance Retrato de uma Senhora. Vejam, essa famosa edição, chamada, ficou conhecida como a edição de Nova York, ela ocupou praticamente 5 anos da vida do Henry James, mais ou menos 5 anos, né? A partir de 1905. Né? E qual era o objetivo? O objetivo era republicar, numa edição de luxo, né, toda a obra que o Henry James havia escrito até aquele momento. Né? Isso daria aí uns 18 romances, mais ou menos, né, alguma coisa assim, e mais mais ou menos umas 100 narrativas entre contos e novelas. Mas acontece que por questões, por problemas de direitos autorais e outras dificuldades, ele conseguiu apenas publicar 11 romances e cerca de 50 contos ou novelas. Né? Bem, como é que foi feita essa edição? Né? Primeiro, houve um profundo processo de revisão dos romances e dos contos. O James pegava cada página de uma edição já publicada, colava numa folha maior, né, de maneira que ficasse uma ampla margem branca em torno da página. E então, nessa margem, ele ia fazendo as correções, ia fazendo as modificações que ele desejava. E foram feitas muitas modificações, né? Modificações, inclusive, profundas. E para cada um desses romances, né, ele escreveu então, um prefácio. Infelizmente, em português, nós não temos acesso a todos os prefácios. Né? A edição que nós temos é esta, da qual foi retirado o prefácio que nós vamos estudar hoje, e que é uma edição incompleta, é uma seleção dos prefácios. Né? Uma seleção muito bem feita, né, muito bem traduzida. O Marcelo Penn, que é o organizador e o tradutor, é um grande estudioso do Henry James. Né. Recentemente lançou, inclusive, um livro que eu tenho a impressão que é fruto da tese dele, né, da tese de doutorado, em que ele faz uma comparação entre Henry James e Machado de Assis, livro que eu não li até o momento, de maneira que não posso comentar. Né? Bem, O objetivo do James, né, ao escrever esses prefácios, né, para esta edição de Nova York, que teve aí, me parece que são 24 volumes ao todo, né, era criar um tipo de um manual abrangente, ou uma espécie de um vademécum, né, para principiantes na arte da ficção, né? ou pelo menos para pessoas que sejam aspirantes à carreira literária, né? E de fato, quer dizer, se nós formos ler os prefácios, né, aquelas pessoas que desejarem ler o conjunto dos prefácios, de fato vão encontrar ali vários conselhos, não de forma sistemática, né? Quer dizer, os prefácios estão muito longe de serem um manual realmente, né? Mas todos eles tratam de um ou outro aspecto, né, em trechos diferentes, em trechos intercalados, da arte de escrever. Mas assim, há outras formas de ler esses prefácios, né? Há outras formas de ler esses ensaios que o Henry James escreveu sobre a sua própria obra, né? Muitas pessoas preferem encarar os prefácios não como um livro de instruções, né, ou um manual, mas como um tratado de teoria literária, né? Uma espécie de teoria do romance, digamos, né? Outros acham que o que sobressai nesses ensaios que esses ensaios seriam úteis para, principalmente para ajudar na análise, né? Na análise da obra do próprio James. E outros ainda acham que esses ensaios podem ser tratados como peças literárias, né? Realmente. Quer dizer, peças literárias que analisam outras peças literárias. Na minha opinião, essa terceira visão tem um certo exagero, né? Mas é também possível encarar desta forma, né? Principalmente porque nós não podemos esquecer que são ensaios, e como ensaios eles têm uma forma aberta, digamos, né? Os leitores podem encontrar ali, portanto, diferentes utilidades, né, para esses prefácios. Bom, mas em geral, o que ele faz nesses ensaios? Nesses ensaios ele faz uma leitura em retrospecto, né, sobre a sua própria criação. Ele volta no tempo e tenta então refletir sobre como foi o processo de criação de cada um desses livros, né? Ele chama isso, inclusive, tem uma expressão que ele utiliza, que é uma aventura reversa, né? É isso que ele faz. Mas é interessante, porque aquilo que poderia ser um trabalho de mera comparação, né, entre aquilo que foi publicado e a obra agora revisada, né, depois disso, é uma infinidade de revisões que ele fez, né, quer dizer, não é o que poderia ser apenas uma comparação entre uma edição e outra, né, acaba ganhando uma condição inesperada, né? Aliás, como tudo nas mãos do Henry James, né? Um autor do qual particularmente eu gosto muito, né? Não é um autor muito difundido aqui no Brasil, é um autor difícil, né? Mas é um autor brilhante, na minha opinião, né? E por quê? Por que isto ganha uma condição inesperada? Exatamente por causa disto, quer dizer, ele vai em busca, é uma outra expressão que ele usa, né? Do germe, né? Ele usa a expressão germe, do germe que inspirou cada uma dessas obras, né? É como se ele buscasse, então, digamos, a semente inicial, a semente a partir da qual cada uma dessas obras surgiu. Agora, por que germe? Quer dizer, por que ele se referia à ideia inicial, né, dessa forma, né? É porque o James tinha a seguinte teoria, né? Ele tinha a teoria de que quando um escritor é realmente imaginativo, quando ele realmente tem imaginação, quando ele realmente consegue fabular, fantasiar, né? Ele precisa apenas de um mínimo de sugestão. E, na verdade, ele dizia mais, ele dizia que um mínimo de sugestão serve muito mais do que um exagero de sugestões. Então, é em busca dessa semente, desse germe, que ele vai escrever estes prefácios. Bom, o nosso ensaio, né, ele começa com uma rememoração. Uma rememoração. Ele abre o ensaio exatamente precisando o tempo, né, o período de 3 meses, numa viagem que ele fez a Florença, em 1879, na primavera de 1879, em que ele começa a escrever o romance, né? E também recorda a demora para escrever o romance, né? Lembra como um ano depois ele ainda estava escrevendo e passou, inclusive, várias semanas em Veneza, se dedicando exclusivamente ao retrato de uma senhora, né? E ele também lembra, inclusive, das suas emoções, né? De toda a agitação infrutífera do trabalho, que fazia com que ele fosse diversas vezes até a janela do local onde ele estava morando, né? E, inclusive, constrói uma belíssima figura nesse trecho, que ele dizia então que buscava no canal azul, anal de alguma sugestão correta, né? Mas vamos ver este pequeno trecho que começa no finalzinho da página 154, da primeira página do ensaio, e vai até as primeiras linhas da página 155, né? A vida à beira-mar, a extraordinária laguna espraiada diante de mim e o incessante rumor humano de Veneza davam em minhas janelas, para as quais me sentia constantemente atraído na agitação infrutífera da composição. Como se quisesse ver se lá no canal azul não vislumbraria anal de alguma sugestão correta, de alguma expressão melhor, da próxima reviravolta feliz do meu assunto, o próximo toque verdadeiro para minha tela. Quer dizer, ele, então, perdido nas suas ideias, né, muitas vezes sem conseguir escrever, sem conseguir produzir aquilo que ele desejava, ele então ia até a janela e buscava inspiração no exterior. E essas recordações, elas prosseguem, né? E ele reflete, inclusive, sobre este próprio ato de pensar, né? sobre este próprio ato de tentar escrever e não conseguir. Né? Ele recorda como o excesso de vida, né? O excesso de significados, podem, ao invés de inspirar o escritor, podem afastá-lo das questões que realmente importam, né? das suas preocupações. E cria, inclusive, uma bela comparação. Né? É um trecho ainda na página 155, no final deste parágrafo que começou no início do ensaio, né? É o final do primeiro parágrafo do ensaio. Ele diz: são ricos demais em sua própria vida e saturados demais de seus próprios significados para meramente ajudá-lo com uma expressão defeituosa. Afastam-no de sua questiúncula para atraí-lo para suas próprias grandes questões, de modo que, depois de algum tempo, ele sente, enquanto recorre a eles em sua dificuldade, como se estivesse pedindo a um exército de gloriosos veteranos para ajudá-lo a prender um mascate que lhe dera o troco errado. Bem, ele está se referindo aos locais históricos, aos locais românticos dessas cidades italianas em que ele se refugiava para escrever. Quer dizer, como, na verdade, o trabalho da escrita requer isolamento, né? Requer concentração, requer que você se afaste dos grandes centros, né? desses centros históricos, né? Onde há um apelo muito grande à imaginação. Quer dizer, ele diz que tudo isso, ao invés de ajudar, acabava atrapalhando o seu exercício de escrita. E é muito interessante porque ele vai recuperar exatamente essas dificuldades para escrever o romance, né? Tentando se concentrar em meio aos passos, em meio ao vozerio da cidade, né? E ele, então, segue expondo para nós, né, a angústia, né, a forma como ele sentia a sua mente dividida, né, a sua mente frustrada, digamos. Né. Enfim, ele próprio diz que são recordações pesarosas. Né, quer dizer, o livro nasce de um doloroso processo de angústia. Né? Um romance como esse, né? com a forma, com a penetração psicológica que o Henry James costuma dar aos personagens, de fato, exige uma carga de atenção do escritor, uma carga enorme. Terminar um livro como esse é, de fato, se sentir emocionalmente, mentalmente esgotado. Mas, ao mesmo tempo, ele recorda, com certa estranheza, inclusive, que apesar de toda essa divisão, apesar de toda a angústia, como muitas vezes esses esforços aparentemente desperdiçados, eles acabam se mostrando proveitosos, né, a longo prazo. Né, para o escritor, então, que se esforça, no final do trabalho, os lucros surgem. Né, quer dizer, ele acaba se tornando um vitorioso. Né. E lentamente, né, à medida que nós vamos lendo, nós percebemos que ele não constrói apenas uma rememoração do processo criativo, né? mas ele faz uma reflexão sobre a arte de escrever em geral, sobre a arte de fantasiar, sobre a arte de inventar, de criar uma outra realidade, né, uma história, sobre a arte de fabular, digamos, né, e também de como surgem as ideias para escrever. Né. É muito interessante porque esta reflexão que ele faz, apesar do seu estilo, que pode parecer a muitas pessoas um estilo intrincado, né, um estilo difícil, e de fato é, né, quem não está acostumado a ler o Henry James sente grande dificuldade. Né. Mas é interessante como, apesar de tudo isto, quer dizer, ele então vai se auto-revelando, né, quer dizer, ele vai mostrando muito do seu processo criativo. Né? E no caso específico do Retrato de uma Senhora, o romance nasce antes de tudo, quer dizer, antes dele ter um enredo, antes dele ter pensado numa trama, né? O romance nasce da figura de uma mulher, né? Quer dizer, a qual então ele vai acrescentando camadas de significado, ele vai acrescentando, então, um mundo ao redor dessa personagem. É o que ele nos conta. E para exemplificar o seu processo criativo e também o seu ponto de vista em relação à ficção, o que ele faz? Ele lembra de um dos escritores que mais o influenciaram, né, que foi Turgenev. Né. Quando Henry James conheceu o Turgenev, ele tinha 32 anos, mais ou menos, e o Turgenev estava quase com 60 anos. Né. E, de fato, o escritor russo foi uma das grandes influências do Henry James. Né. E ele encontra, então, ao recordar as palavras desse escritor russo, ele encontra nessas palavras um pouco da reflexão que ele também se dispõe a fazer enquanto escreve o seu prefácio. Mas ao mesmo tempo que ele vai construindo essa reflexão, né, com evidente dificuldade, né, nós percebemos que o que ele busca, né, de forma angustiada, né, é descobrir aquilo que nós falamos no início, né, é descobrir o germe, é retroceder para encontrar a real motivação do romance. Né. E então ele passa a discorrer sobre a sua própria experiência de criar uma personagem, né? uma figura humana, muitas vezes baseada numa figura real, né? E a partir dela, então, criar um enredo. E a partir desse ponto, ele vai desenvolver uma longa reflexão, né, que se estende aí mais ou menos da página 159 até a página 161. Né? Agora, o interessante perceber aqui, o interessante que nós devemos perceber, né, é ver como ele, em momento nenhum, né, hesita em abandonar o seu tema central. Na verdade, se nós lermos com atenção, nós veremos que, objetivamente, ele fala muito pouco sobre o romance que ele está prefaciando. E, ao fazer isso, o que acontece? Né? Quer dizer, ao fazer isso, ele, na verdade, repete no prefácio, no ensaio, as suas próprias características de escrever ficção, o seu próprio estilo. Quer dizer, quem já leu Henry James percebem que aquela maneira, de certa forma, cheia de circunlóquios, digamos, ela está muito presente no ensaio também. Mas à medida que ele faz isto, o que também é muito próprio do Henry James, ele percebe que não é possível recuperar todos os caminhos da imaginação. E que tentar fazer isso, tentar recuperar os caminhos da imaginação, é um exercício que tem muito de sutil, e muito de monstruoso também. Então percebam, ao mesmo tempo em que ele percebe isso, ele também não abandona a tentativa de fazer esse processo, de empreender essa jornada, numa tentativa de explicar a sua própria obra. Mas esse ir e vir, ele é muito próprio do estilo jamesiano. Quem já leu algum romance dele, quer dizer, percebe que ele tem esta capacidade de mostrar as coisas de uma forma, digamos, oblíqua, de uma forma enviesada. Ele está longe de ser um narrador objetivo, que conta a história de uma forma direta, de uma forma clara. Não. Ele está sempre preocupado, antes de tudo, em criar um determinado clima, em criar uma determinada atmosfera repleta de sutilezas, de maneira que essas sutilezas é que acabem revelando as características das personagens, e muitas vezes os pontos centrais da própria trama. Ele de fato tem esse dom, ele tem esse dom de fazer com que as atmosferas acabem sendo mais importantes, muitas vezes, do que os próprios personagens. E o que acontece? Acontece que ele repete este tipo de escrita, este tipo de estilo nos seus prefácios, neste ensaio. Essa forma de escrever, ela agrada a poucos leitores. Não é todo mundo que aprecia o estilo do James. Como eu disse a vocês, eu particularmente gosto porque eu acho que esta maneira de narrar, ela concede à narrativa ganhos psicológicos que são inestimáveis e são inesgotáveis. Cada vez que você lê um romance, um conto, uma novela do Henry James, você consegue encontrar aspectos psicológicos que você não tinha percebido antes. Mas, como eu disse a vocês, não é todo mundo que aprecia, e nem o próprio irmão dele, o filósofo William James, apreciava. A correspondência entre os dois está repleta de críticas do William James às opções estilísticas do seu irmão. Eu selecionei aqui algumas observações que o William James faz, e que muitas vezes deixavam o Henry James, tiravam o Henry James do sério. Para que vocês tenham uma ideia de das dificuldades realmente que o estilo jamesiano apresenta. Então o William diz assim, tudo é uma vagueza que acaba dissolvendo todos os elementos. Depois, uma outra observação. Ele diz assim: para-brilhos, indiretas e felizes insinuações, você é impecável. Mas o coração da literatura é sólido. Escreva de maneira menos sofisticada. Por que você não senta e escreve um livro sem bolor e ranço na trama? Abandone essa mania do circunlóquio, essa sombria e detestável ambiguidade, essa falta de vocação para se fazer entender. O irmão era, fazia críticas severas. O mero perfume das coisas não pode ser o suporte do existente. E na sua busca só há perfumes e simulacro. Sua história, como sempre, acaba se diluindo em areia. Você inventou um novo gênero, o de não contar histórias. Então, essas são, assim, são algumas das observações que o irmão fazia ao trabalho do Henry James, né? E, em grande parte, ele tem razão. Não que eu concorde com ele, porque eu admiro esse mundo de sombras, né? Essa vagueza, né? essa sutileza, né? Ou, como diz o William James, essa forma de deixar como que se a história se dissolvesse, né? Ele jamais foi um escritor objetivo e direto, e de maneira que nós não podemos esperar isso dele, não só na sua ficção, mas também na sua ensaística. E ele próprio afirmava. Aliás, é um dado interessante, né? Quer dizer, o William James, qual é o tipo de literatura que ele gostava? Né? Ele gostava muito do Wells, né? Aquele escritor de ficção científica. Né? Então, quer dizer, um escritor completamente diferente, né? Um estilo praticamente oposto ao estilo do Henry James. Né? Mas vejam, o próprio James afirmava que, ele diz assim, sobre o seu trabalho de escritor, né? Nós trabalhamos na escuridão, fazemos o que podemos, damos o que temos. Nossa dúvida é nossa paixão, e nossa paixão é nossa paixão. O resto é a loucura da arte. Então, percebam que ele não é um homem de certezas absolutas, ou pelo menos, se ele tem certezas absolutas, não é o seu objetivo fazer uma ficção, né? Ou ou produzir ensaios que apresentem essas certezas. Ele tem uma concepção ética, uma concepção moral muito forte, mas a forma com que ele retrata isto é uma forma muito, digamos, diluída, uma forma muito difusa, né? Uma forma cheia de circunlóquios, em que há um constante jogo entre sombra e luz. E se vocês perceberem neste ensaio, vocês verão que grande parte do que ele coloca são perguntas, né? são questões que ele faz a si mesmo, né? E mesmo as suas certezas, quando ele explana as suas certezas, ele nunca o faz de forma simples, né? de forma direta. Bem, então, quer dizer, retomando, né, o que ele dizia, quer dizer, em síntese, né, como ele se refere ao romance, né, o retrato de uma dimensão. Ele diz na página 163, né, o romance é, por sua própria natureza, um tumulto sobre algo. E quanto mais ampla a forma assumida, maior, claro, o tumulto. E é isto que ele faz. Ele cria um tumulto em torno da sua personagem, né? Da Isabel Archer. Quer dizer, esta agitação da realidade. Na verdade, o romance é isso. Na concepção dele, quer dizer, o romance é esta agitação da realidade. O tumulto, quer dizer, o tumulto da própria vida, né? E que ele, então, procura enfrentar por meio da inteligência, por meio da criatividade. Então, é isto que ele vai, então, gradativamente nos colocando no prefácio. Né? E ele também dá mostras neste prefácio de ser um grande leitor. Né? Se vocês lerem com atenção, vocês verão que por cerca de 2 ou 3 páginas ele fica dando exemplos de personagens femininas importantes, né? Que marcaram a sua experiência como leitor. Personagens de Shakespeare, personagens da George Eliot, né? Que eram as suas leituras. Mas ele acaba então chegando a esta conclusão. Quer dizer, no centro do romance, o que deve estar? No centro desse tumulto, né, deve estar a sua personagem. Mas de que forma? Né? Não de qualquer forma. Né? Mas uma outra característica, praticamente de todas as suas narrativas. Né? Deve estar esta mulher, né, a Isabel, mas principalmente ocupando o lugar de uma consciência. Isto é importante para ele. Quer dizer, é mostrar, então, como a consciência da sua personagem funciona. Por quê? Porque assim ele conseguiria, então, quer dizer, penetrar na consciência da sua personagem e mostrar a consciência dela se relacionando com o tumulto à sua volta. Isto criaria aquilo pelo qual ele é apaixonado, que é o que ele chama de uma dificuldade bela e interessante, né? Há um trecho muito bom, um trecho longo, que começa na página 166 e vai até a página, até a metade da página 167, em que ele explana sobre isso. Né? Vamos ler esse trecho. Situe o centro do assunto na própria consciência da jovem, disse a mim mesmo, e obterá uma dificuldade tão bela e interessante quanto possa desejar. Atenha-se a isso. Quanto ao centro, ponha o peso maior nesse prato, que será, grosso modo, a escala da relação da moça consigo mesma. Enquanto isso, faça-a interessar-se apenas o suficiente pelas coisas que estão fora de si própria. E essa relação não correrá o risco de ser limitada demais. Ponha, entretanto, no outro prato de balança, ou melhor, no outro prato da balança, a carga mais leve, geralmente o que determina o peso do interesse. Pressione com menor intensidade, em suma, a consciência dos satélites da heroína, especialmente os personagens masculinos. Torne esse interesse apenas tributário do maior. Veja, de qualquer modo, o que pode ser feito dessa forma. Que campo melhor pode haver para exercer o engenho apropriado? A garota paira inextinguível como uma criatura charmosa, e a tarefa será traduzi-la aos termos mais elevados dessa fórmula e, mais ainda, a todos eles tão rigorosamente quanto seja possível. Lembre-se de que, a fim de ser bem-sucedido, deve depender por completo dela e de seus pequenos interesses, e de que, para isso, é preciso efetivamente construir. Bom, vejam que, assim, apesar de todo o estilo intrincado que ele tem, não é? Apesar das idas e voltas, das idas e vindas, etc., quer dizer, ele tem uma penetração fantástica, né, no seu próprio processo criativo. Quer dizer, ele consegue, de fato, ao menos nos descrever como ele imaginou, então, como ele vai imaginando, né, a estrutura psicológica do romance. Né? E ele prossegue, então, né? Assim ponderei. E agora vejo com clareza que nada precisei além desse rigor técnico para inspirar-me a confiança adequada para edificar nessa área circunscrita de terreno uma bela, cuidadosa e proporcional pilha de tijolos que sobre ela arqueia e que deveria constituir, em termos de construtura, um monumento literário. Esse é o aspecto com que hoje o retrato se mostra para mim. Uma estrutura erigida com tal competência arquitetônica, como o Turguenev teria dito, que ao autor parece a mais proporcional de suas produções após The Ambassadors, que lhe seguiria tantos anos mais tarde e que possui, sem dúvida, melhor acabamento. Então, assim, é um homem que também demonstra profunda autocrítica. Ele conhece os limites da sua obra e sabe onde acertou, onde foi um sucesso. Quer dizer, nós percebemos, então, alguém aqui que, apesar do estilo, eu repito, que muitas vezes parece difícil, parece impenetrável até a alguns leitores, conseguia ter esta visão do próprio processo criativo, que é muito rara, né? É muito difícil de acontecer isso. Bom, quando nós chegamos a este ponto do ensaio, né, que é também o centro do ensaio, né, o momento em que ele de fato consegue definir, né, aquilo que foi o seu processo criativo, né, ou as ideias que estavam presentes no momento em que ele construiu o romance, né, nós precisamos também pensar numa outra questão. Quer dizer, como foi que nós chegamos até este ponto do prefácio? Quer dizer, nós deveríamos reler, né? Quando nós chegamos neste ponto da página 167, nós deveríamos voltar e deveríamos recomeçar a leitura do ensaio. Né? Para perceber o quê? Para perceber que nós viemos até este ponto sem cumprir etapas muito bem delimitadas. Nós viemos, ou ao menos nós não sentimos a presença dessas etapas muito bem delimitadas. Nós não sentimos a presença de etapas precisas, claras, né, em que se passa de um assunto ao outro de uma forma quase que didática. Né? Nós não viemos aqui até este ponto saltando, digamos, de um item a outro como se nós estivéssemos lendo uma receita de bolo, por exemplo. Onde a cada etapa você põe um ingrediente diferente. Né? Isto é muito importante. Quer dizer, ele constrói o seu texto e nos dá a impressão de que não há método. Né? É apenas como se o autor deixasse o texto fluir. Né? Como se a tortuosidade do texto, digamos, né, refletisse com perfeição a tortuosidade do pensamento. Né? Isto é muito interessante no estilo do Henry James. Né? Ele consegue nos levar de um ponto a outro, né, do seu raciocínio, mas sem jamais fazer isso por meio de uma construção, de uma arquitetura evidente, né, em que há começo, meio e fim. Ao contrário, ele usa uma que nós poderíamos chamar de uma dialética muito peculiar, né? Uma dialética por meio da qual ele promove um diálogo realmente entre as suas lembranças e os resultados palpáveis, né, concretos, aos quais ele chegou com o Holmes. É um diálogo intrincado, né? Mas é um diálogo que não oferece resistência ao leitor inteligente, ao leitor esforçado, ao leitor que insiste em ler, reler e realmente penetrar no ensaio. Né? Nós estamos, evidentemente, muito longe, né, do ensaio, por exemplo, da nossa última aula, quando nós vimos o Eric Auerbach falando sobre Dante. Né? Quer dizer, ele não tem absolutamente a didática do Auerbach. Mas ele não tem por quê? Porque ele não está preocupado com isso. Né? Ele não está, ainda que ele diga que ele gostaria de fazer um vademécum, né, para ajudar os escritores, né, os aspirantes à carreira literária. O James, na verdade, está muito longe, né, de conseguir ser um escritor que consiga explicar as coisas de maneira plana, digamos. Né? O que há, né, e ele nos conduz com segurança, né, o que há é uma viagem nebulosa, né, uma viagem nebulosa do autor em torno dos seus próprios pensamentos. Né? Ele é como se o escritor, ao tentar rememorar o seu processo criativo, tateasse no escuro, né, e fosse verbalizando, né, as coisas que ele vai, com dificuldade, no meio dessa névoa, no meio dessa escuridão, as coisas que ele vai descobrindo. Né? E realmente, se nós pensarmos bem, né, nós veremos que nós chegaremos à conclusão que no fundo, este é o caminho de todo escritor quando ele quer refletir sobre a sua própria obra. Né? Por quê? Porque nenhum autor tem o controle absoluto sobre o seu processo criativo. Nenhum autor consegue, no ato da escrita, ter plena consciência de cada uma das escolhas de linguagem que ele faz. ou de cada uma das escolhas que ele faz de qualquer forma, né? Em relação à construção do tempo, às características dos personagens, né? É evidente que ele tem controle, né? Mas jamais tem um controle absoluto. Jamais tem um controle absoluto. O processo criativo, de fato, é algo que ainda permanece, sob muitos aspectos, inexplicável. Bem, então o Henry James faz o quê? Faz isso, quer dizer, ele de fato tateia no escuro e vai dizendo para nós, em voz alta, o que ele está descobrindo. Né? E nós vamos seguindo, né? Nós vamos seguindo o escritor e vamos conseguindo ver apenas o quê? Apenas este brilho efêmero, certos, esses lampejos, né? Que o próprio James consegue ter. Nós, de fato, estamos diante de um autor extremamente sutil, né? Um texto pleno de sutilezas, né? De fatores que nós não conseguimos efetivamente medir, ou pesar, mas que são significativos, né? Que são determinantes. É evidente que o senso comum, quando se aproxima de um ensaio, ele busca uma receita pronta, né? Ou um texto mais fácil, né? Ele naturalmente busca a apresentação de um determinado conhecimento, né? Nós naturalmente buscamos certa carga de objetividade, né? Mas nós não encontraremos isso em Henry James, né? O que ele nos oferece é, de fato, uma reflexão, mas uma reflexão na qual ele não esconde as suas dúvidas e as suas perplexidades. Ele não quer nos transmitir conhecimento, ele não quer nos transmitir ciência, né? Ele quer apenas que nós participemos das suas próprias angústias, né? Da sua própria perplexidade. Não esqueçam o que ele diz, quer dizer, na citação que eu disse a vocês há pouco, quer dizer, nós trabalhamos na escuridão. E ele próprio confessa a sua incapacidade, né, para reconstituir todo o processo criativo. Na página 168 há um trecho muito interessante. Ele diz: sem dúvida, eu tinha um instinto cego pelas complicações adequadas, pois sinto-me hoje bem incapaz de rastear os passos daquelas que constituem a situação geral exposta. Elas estão lá pelo que valem, e são as mais numerosas possíveis. Mas confesso que minha memória não consegue reconstituir-lhes a origem ou o modo como surgiu. Isto é muito, muito interessante também nesses prefácios do James. Esta sinceridade, né? Já é um escritor consagrado quando ele escreve os prefácios da edição de Nova York. Já é um escritor famoso, né? E ele poderia muito bem, ao escrever os prefácios, né, tentar simular uma certeza absoluta em relação às escolhas que ele fez no processo criativo, né? Até com certa arrogância, digamos, né? Seria perfeitamente possível. Um escritor maduro, no completo domínio da sua, habilidade de escrever, né, ele poderia então forjar certas coisas completamente inverídicas, né, mas não é isso que ele faz, né, não é isso, é o contrário, ele tem esta sinceridade que vocês veem, né, de confessar que a sua incapacidade, né, de conseguir alcançar, penetrar em todos os meandros do processo criativo. Bem, e ele prossegue então no seu ensaio, né, analisando o papel desempenhado por personagens menores, né, conjecturando se ele realmente teria concedido ao trabalho, ao leitor, um trabalho coeso, né, um trabalho realmente bem feito. Né. E vejam que ao fazer isto, ele não tem ilusões em relação ao seu trabalho. Né. Ele pode ter dúvidas, e de fato tem muitas dúvidas, né, mas ele não se auto-engana. E também não procura fingir diante do leitor. Ele inclusive, chega a ser claro em relação a como deve ser o comportamento do escritor, né, com o seu público. Ele diz claramente que o escritor não deve pensar em benefícios, né, quer dizer, que ele deve se acostumar apenas com a remuneração de um salário mínimo, né? Isto é praticamente sem reconhecimento nenhum, né? O que importa é o exercício da arte, é efetivamente escrever, né? E não abandona jamais, né, as suas dúvidas, né? Há um trecho, inclusive, já quase no final do ensaio, na página 172, em que ele resume os seus sentimentos em relação ao próprio prefácio. Né? Ele diz: é terrível ser obrigado, por conta de uma demonstração artística, a ficar pondo os pontos nos is e insistir sobre nossas intenções. E eu não estou disposto a fazê-lo agora. Mas a questão aqui era a de como produzir o máximo de intensidade com a mínima pressão. Então, na verdade, ele, ao se mostrar incapaz, ao se reconhecer incapaz de penetrar, né, de recuperar o seu processo criativo e de explanar sobre ele de uma maneira segura, né, ele se contenta, então, em analisar um aspecto do seu processo criativo, que é exatamente este, como produzir o máximo de intensidade com o que ele chama de mínima pressão. Esse máximo de intensidade, um pouco mais à frente, ele explica melhor. Né? Ele fala da sua tendência a supertratar um assunto. Né? E, de fato, aqueles que já leram o James percebem isso. Quando ele pega um determinado tema, um determinado aspecto, né, da história, da trama, ele tenta mostrar esse aspecto por todos os lados. Né? É isso que ele chama de máximo de intensidade com a mínima pressão. Quer dizer, mostrar muito, né, mas sempre de forma diluída. Né? E isso exatamente corresponde as críticas que o irmão fazia a ele. Né? Bem, Henry James não esclarece tudo o que nós gostaríamos de ver esclarecido sobre o seu processo criativo. Como eu disse, permanece uma névoa, e muitos de nós talvez desejassem um estilo mais concreto, um texto mais concreto, um texto mais explicativo. Mas se ele fosse mais explicativo, não seria Henry James. Henry James é isso, quer dizer, é o chamado mestre do imponderável. Ele nos mostra aquilo que nós não conseguimos conhecer diretamente, aquilo que nós não conhecemos, não conseguimos ver diretamente. E ele nos mostra isso de que forma? Exatamente assim. Jamais de uma forma direta. E, de fato, se nós pensarmos a beleza, em não dizer tudo. E quando nós chegamos ao final do ensaio, nós percebemos que o que ele nos deixou foram, de fato, alguns germes. Foram, de fato, algumas sementes daquilo que... algumas das sementes que deram origem à narrativa. Mas, sobretudo, nos deixa também dúvidas. Faz com que nós partilhemos das suas dúvidas. E é exatamente aí que está a beleza do ensaio. Não é um ensaio de absolutas certezas, mas é um diálogo absolutamente franco com o leitor sobre as angústias que o escritor tem em relação ao seu processo criativo. Eu acho até que há um trecho aqui em que ele nos fala sobre essa questão da origem dos germes, que está aqui na página 158. Quanto à origem de nossos próprios germes trazidos pelo vento, quem pode dizer, quando você pergunta, de onde eles vêm? Precisamos retroceder demais, voltar demasiado para trás para responder. Mas, e se tudo o que podemos dizer é que eles vêm de cada região do firmamento, que eles estão ali em cada curva do caminho, desculpem, eu li com a entonação errada, mas e se tudo o que podemos dizer é que eles vêm de cada região do firmamento, que eles estão ali em quase cada curva do caminho. Eles se acumulam e nós sempre os estamos colhendo, selecionando. São o sopro da vida. Pelo que quero dizer que a vida, a seu modo, exala-os sobre nós. De certo modo prescrito, imposto, são assim insuflados em nossa mente pela corrente da vida. São estes germes, então, que ele tenta detectar e com absoluta franqueza, apesar do seu estilo difícil, apesar do seu estilo tortuoso, mostrar ao leitor. Muito bem, esta foi a nossa aula sobre o Henry James. Nós vamos fazer, como sempre, um pequeno intervalo de uns 10 minutos e voltamos, então, depois para responder as perguntas. Então, vamos responder a única pergunta que veio. Quem faz a pergunta é o Giancarlo, e ele pergunta, não especificamente sobre o ensaio que nós estudamos hoje, mas ele diz que muitas vezes alguns autores tentam dar um certo ar de profundidade, mas de falsa profundidade aos seus textos. E ele pergunta então se uma maneira de tentar romper com isto não seria estudar as figuras de linguagem. Qual é a importância de estudar as figuras de linguagem? Veja, Giancarlo, eu acho que o estudo das figuras de linguagem é importantíssimo. Você deve apenas tomar um cuidado, o estudo das figuras de linguagem, o ideal é que ele não seja desvinculado do texto, do contexto literário em que ele surge. Quer dizer, procure sempre estudar as diferentes figuras de linguagem de forma que você consiga uma variedade grande de exemplos, né? De maneira que os próprios exemplos falem por si mesmos, quer dizer, que você não tenha que simplesmente decorar uma definição, né, sobre o que é uma metáfora, o que é uma metonímia, o que é um anacoluto, né? Quer dizer, então procure sempre fazer isso, quer dizer, procure obras que apresentem grande variedade de exemplos, que contextualizem a figura de linguagem. Isso é muito importante, porque com a variedade de exemplos é que você vai efetivamente entender como determinada figura funciona. Não é apenas com o conceito, não é apenas com a definição. Esse é um cuidado importantíssimo. Para aquelas pessoas que apreciam o Machado de Assis, por exemplo, há um dicionário muito bom que foi lançado há algum tempo pela editora Lexicon, um dicionário escrito pelo Castelar de Carvalho, chama-se Dicionário de Machado de Assis, Língua, Estilo e Temas. É muito bom e tem uma variedade imensa de exemplos, não só da forma, da utilização que o Machado faz de determinadas figuras de linguagem, mas também de uma infinidade de outros aspectos da língua. Então, há um vermete, por exemplo, sobre estilização da fala dos personagens. Há um verbete, por exemplo, sobre o uso do ponto e vírgula. Há um verbete sobre a mitologia. Enfim, sobre temas variados. Adultério e ciúme, casamento. É um dicionário muito bem escrito. Um trabalho admirável. E o sumário, para vocês então terem uma ideia, é dividido em língua, estilo, temas, resumo e análise dos romances e depois então as referências bibliográficas. É um dicionário que você pode utilizar, Giancarlo, para ajudar na compreensão das figuras de linguagem dentro do texto machadiano. E é um dicionário que, quer dizer, não só não serve apenas para isso, quer dizer, serve para todas as pessoas que gostam do Machado e querem estudar o Machado. É uma ferramenta muito útil. Há um dicionário mais antigo sobre o Machado, mas não é tão completo como este. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, eu mostro para vocês. É este aqui. É uma obra interessante do Francisco Patti, uma obra antiga, um dicionário de Machado de Assis. É uma obra editada pelo Conselho Estadual de Cultura de São Paulo, mas já há muitos anos. É uma obra de 1972. Mas é muito interessante, o dicionário também oferece uma variedade grande de verbetes, mas não com a didática, né? Com que este outro aqui apresenta. Mas este dicionário é muito bom e pode auxiliar você, então, nos seus estudos sobre as figuras bíblicas. Sempre lembrando isso, não se atenha às definições frias, mas procure sempre, sempre uma ampla variedade de exemplos. Lendo, vendo os exemplos concretamente, né, nos mais diferentes contextos, só assim é que você vai realmente compreender o verdadeiro papel das figuras. Tá muito bem? Muito bem, meus caros, por hoje era isso, então, e voltamos na próxima semana, sem falta, para falar do Borges, do grande escritor argentino.